mais. E um gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Suas mãos vertendo sangue e seus pés também furados, e seu rosto tão mimoso foi cuspido e insultado. A coroa de espinhos que causou tanta aflição, tudo isso ele sofreu pra nos dar a salvação. Gente ali chorava vendo a crucificação. Meu Jesus ali penando, padecendo grande dor, sofreu tudo humildemente pra nos dar o seu amor. Chorava a falta do meu Senhor, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Num gesto muito glorioso,